coração vem trazer no coração Se você está achando isso muito ruim, sinto até que o nosso amor está chegando ao fim. Fica triste de repente e faz pensar assim, que você, meu bem, já não gosta tanto de mim. Alguém quando gosta de alguém vê em tudo o bem do amor. Esquece que o mal existe, a tristeza é triste, não pensa na dor. Se você está achando isso muito ruim, sinto que você, meu bem, precisa entender que a gente quando sente alguma coisa diz, é preciso ser assim pra se sentir feliz. Se você está achando isso muito ruim, sinto até que o nosso amor está chegando ao fim. Fica triste de repente faz pensar assim, que você, meu bem, já não gosta tanto de mim. Alguém quando gosta de alguém vê em tudo o bem do amor. Esquece que o mal existe, a tristeza é triste, não pensa na dor. Se você está achando isso muito ruim, acho que você, meu bem, precisa entender que a gente quando sente alguma coisa diz, é preciso ser assim pra se sentir feliz. Eu vou perguntar se na lua há um broto legal pra me namorar, mas não vou gostar se me acontecer um broto esquisito me aparecer. Eu vou perguntar se na lua há um broto legal pra me namorar, mas não vou gostar se me acontecer um broto esquisito me aparecer. Eu sou da terra e só na terra me sinto bem. Sei que garota igual a você na lua não tem. Sou da terra e só na terra me sinto bem. Sei que garota igual a você na lua não tem. Eu vou perguntar se na lua há um broto legal pra me namorar, mas não vou gostar se me acontecer um broto esquisito me aparecer. Um broto esquisito me aparecer. Um broto esquisito. Nunca mais te deixarei. Nunca mais, nunca mais te deixarei. Nunca mais esquecerei os dias que sofri com

que fiz foi sem querer. Pois eu te quero com fervor, Malena querida, perdoa a minha loucura. Esquece o passado e volta pra mim. Não gosta de mim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mas não faz mal. Ela um dia há de ver como é grande este meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. E há de vir me pedir pra voltar e findar com esta minha dor. Cantando assim, só por amor eu vivo assim, só por alguém que não gosta de mim. Cantando assim, só por amor eu vivo assim, só por alguém que não gosta de mim.